Quando eu te vejo é tentação, o teu olhar é sedução, o teu veneno em minha boca disfarça o gosto de batom. A tua voz mentindo gosta só de mim, eu finjo acreditar, de tanto repetir a gente vai se amar. Seios que dão na minha mão, maiores que o teu coração, meio criança, meio louca, me faz morrendo de paixão. Subir ao céu feito um balão, incendiar, e eu tenho a sensação que um beijo espalha mil estrelas pelo chão. Fugir pra quê? Se você me quer, negar por quê? Vem que eu divido a minha vida com você. Fugir pra quê? Se você me quer, negar por quê? Vem que eu divido a minha vida com você. Que dão na minha mão, maiores que o teu coração, meio criança, meio louca, me faz morrendo de paixão. Subir ao céu feito um balão, incendiar, eu tenho a sensação que um beijo espalha mil estrelas pelo chão. Fugir pra quê? Negar por quê? Bem que eu divido a minha vida com você. Fugir minha vida com você. Fugir pra quê? Vem que eu divido a minha vida com você. Fugir.